O que eu queria dizer é que é importante que as pessoas entendam que depressão não é simplesmente algo psicológico. É algo que atinge você fisicamente. É mais do que simplesmente tristeza, é uma perda de energia, da disposição, da criatividade, do pensamento que fica lentificado, não é? E quando não povoado de pensamentos negativos e ameaçadores, e aí é muito comum a pessoa ter distúrbio de ansiedade junto com os sintomas depressivos, crises de pânico até, ou fobias. Fobia de, no seu caso, de subir no palco, coisa que para você é delicioso e natural, não é? Você faz e sempre fez muito bem, mas aí você fica inseguro, inseguro com aquilo que você vai dizer, como as pessoas vão receber. Então, você perde a energia e você fica cheio de insegurança e ansiedade. No fundo, ansiedade é medo, não é? Isso é físico, não é simplesmente psicológico. Na verdade, é uma doença que é multifatorial. Tem a questão da propensão do corpo, que pode ser genética, tem várias famílias que têm casos semelhantes, mais estresse ambiental, mais situações que causam sofrimento emocional. Dessas situações que causam sofrimento emocional, é particularmente importante as situações de sofrimento na infância, que é o período em que o cérebro está se formando. Então, estresse, traumas precoces na vida tendem a aumentar a chance de você ter depressão ou síndrome do pânico, doenças nesse aspecto, porque altera a maneira como o organismo reage ao estresse. O organismo fica super reativo ao estresse. Tem uma coisa que a gente chama eixo hipotálamo suprarrenal, que responde aos fatores de estresse. Ele fica super sensível quando você tem ou alteração genética para ter isso naturalmente, ou alteração genética mais trauma na infância. Uma pessoa que não tenha propensão genética, mas sofra abuso na infância, por exemplo, um abuso severo, seja físico, de qualquer ordem, ela pode desenvolver esse sistema do eixo hipotálamo suprarrenal, ele ficar muito sensível. E aí fatores cotidianos de estresse, ou uma situação de desemprego, um relacionamento que não dá certo, deixa a pessoa arrasada, deixa a pessoa muito mal. Tá bom? Tá ótimo. Posso pôr isso no meu disco? Pode mesmo? Pode, claro. Olha, tá gravado. Claro que foi uma aula, né? É bom pra entender de uma forma bem clara como isso pode afetar, né? Assim, na hora que você for até explicar isso pra alguém, porque a gente tem a nossa forma de falar. E uma coisa muito importante. Uma outra coisa muito importante é que quando há essa questão genética de famílias que têm distúrbio bipolar ou propensão a depressões severas, passa de pai para filho, de primo, só que atinge as pessoas em graus diferentes. Então, não é igual para um filho ou para um irmão de pais que tenha problema de bipolaridade, porque é uma herança bem complicada. Não é um gene, são vários genes. E além disso, não é só a genética que faz surgir a doença, é o estresse ambiental. Então é essa forma que torna com que a doença atinja um de uma forma mais leve, outra de uma forma muito grave, dentro de uma mesma família. E é importante a gente saber disso. Tem graus. É como gripe, que na verdade também tem graus. Tem gripe leve, que você vai trabalhar com ela, tem gripe que você fica da cama 3 dias e tem gripe que mata, não é? vou falar em matar, uma coisa importante que depressões tem que ser levada a sério, porque o risco de morte precoce é bastante alto por causa do suicídio e porque ela acarreta o não tratamento outras doenças físicas, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão que acabam encurtando a vida das pessoas. Na adolescência, por exemplo, que é uma das principais causas de morte, é o suicídio. Então, não é algo simplesmente psicológico, você tem que ser levado bem a sério e tem que buscar tratamento. Legal. Tá bom? Obrigado pela aula. Deus te abençoe.